tanque na blanche que é pra ela marolar. Sobe casa amiga e alegra a tropa. Não tem caridade, entenda se quiser brotar. Tudo nessa vida é uma questão de troca. Eu aplico chá, tu aplica xota. Troca de favor, negociação saborosa. Eu aplico chá, tu aplica xota. Viajar no verde, eu viajo na tcheca rosa. Eu aplico chá, tu aplica xota. Troca de favor, negociação saborosa. Eu aplico chá, tu aplica xota. Troca de favor, negociação saborosa. Eu aplico chá, tu aplica xota. É o DJ RK, caralho. Porque o mais brabo é o DJ KS. Risco aqui na blanche que é pra ela marolar. Sobe casa amiga e alegra a tropa. Não tem caridade, entenda se quiser brotar. Tudo nessa vida é uma questão de troca. Eu aplico chá, tu aplica xota. Troca de favor, negociação saborosa. Eu aplico chá, tu aplica xota. Viajar no verde, eu viajo na tcheca rosa. Eu aplico chá, tu aplica xota. Troca de favor, negociação saborosa. Eu aplico chá, tu aplica xota. Troca de